Quero ouvir! Da Zona Leste de São Paulo nós vamos ouvir. MC Maroc e AK MC. Da Zona Leste de São Paulo nós vamos ouvir. MC Maroc e AK MC. Da Zona Leste de São Paulo nós vamos ouvir. MC Maroc e AK MC. Estamos aqui agora com boa intenção para transmitir a paz pra toda a nação. Meu sonho verdadeiro, ver nosso povo mudar, esquecer a violência, deixar a paz reinar. Rio de Janeiro e São Paulo, Recife e Brasília estão em clima de guerra, já perdeu a linha. Vamos seguir o caminho melhor, ser mais consciente, nunca pense no pior. Mas é assim mesmo, a luta continua. As crianças das ruas precisam de ajuda, um lugar para morar, carinho e compreensão. Em breve elas serão o futuro dessa nação. Da Zona Leste de São Paulo e nós vamos ouvir. MC Maroc e AK MC. Da Zona Leste de São Paulo nós vamos ouvir. MC Maroc e AK MC. Da Zona Leste de São Paulo nós vamos ouvir. MC Maroc e AK MC. Olha minha gente, eu nunca vou esquecer. Seis amigos que se foram, eu não acreditei. João Paulo e Leandro, Tim Maia, Ayrton Senna, Mamonas assassinas, Betinho que Deus o tenha. Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul, caminho da paz, abala qualquer um. Seja no baile funk ou movimento rap, a nossa solidariedade ninguém jamais esquece. Caminho da paz é a tendência de crescer, com a imprensa apoiando nós iremos vencer. Conscientizando ao jovem a dizer não à violência, dá mais valor à vida e um pouco de consciência. Estou aqui agora, mas não posso parar. Da Zona Leste de São Paulo para revolucionar. Adriano pede a paz, DJ Gordo chega mais. Mano, o AKM mostra aí como é que faz. Da Zona Leste de São Paulo e nós vamos ouvir. MC Maroc e AK MC. Da Zona Leste de São Paulo nós vamos ouvir. MC Maroc e AK MC. Da Zona Leste de São Paulo nós vamos ouvir. MC Maroc e AK MC. Eu vou falar agora os lugares que eu passei: Tijuca e Borel, pela cidade de Deus, Morro da Dona Marta, São Gonçalo, Niterói, São João de Miriti, Salgueiro, Catarinão, Vigário Geral, Rocinha e a Mangueira, Morro do Juramento, Acari, Borgo Pedreira, Vila Operária e o Morro do Alemão, Madureira, Nilópolis, Pantanal e o Camarão. A minha São Paulo, onde eu nasci e me criei, Vila Prudente, Itaquera pra vocês, Franco da Rocha, Campo Limpo e Campinas, Francisco Morato, Carapicuíba, Pirituba, Guaianazes, Osasco e Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Barueri, Capão Redondo. Da Zona Leste de São Paulo e nós vamos ouvir. MC Maroc e AK MC. Da Zona Leste de São Paulo nós vamos ouvir. MC Maroc e AK MC. Da Zona Leste de São Paulo nós vamos ouvir. MC Maroc e AK MC. Da Zona Leste de São Paulo nós vamos ouvir. MC Maroc e AK MC.